janeiro bebo vinho, em janeiro bebo vinho, em fevereiro como pão, em fevereiro como pão. Nem que chovam picaretas, nem que chovam picaretas, hás de cair rei milhão, hás de cair rei milhão. Adeus cidade do Porto, adeus cidade do Porto, adeus muros de Custóias, adeus muros de Custóias. Cantando à chuva e ao vento, cantando à chuva e ao vento, andei a encanar as horas, andei a encanar as horas. Tenho mais de mil amigos, tenho mais de mil amigos, aqui não me sinto só, aqui não me sinto só. Cantarei ao desafio, cantarei ao desafio, ninguém tenha de mim dó, ninguém tenha de mim dó. Agora palmas! Ó meu Portugal formoso, ó meu Portugal formoso, berço de latifundiários, berço de latifundiários. Onde um primeiro-ministro, onde um primeiro-ministro já manda merda aos operários, já manda merda aos operários. Já hoje muito maroto, já hoje muito maroto, se diz revolucionário, se diz revolucionário. E faz da bolsa do povo, e faz da bolsa do povo, cofre forte do bancário, cofre forte do bancário. Em janeiro bebo vinho, em fevereiro como pão, em fevereiro como pão. Nem que chovam picaretas, nem que chovam picaretas, hás de cair rei milhão, hás de cair rei milhão. Cidade do Porto, adeus cidade do Porto, adeus muros de Custóias, adeus muros de Custóias. Cantei a dor ao vento, cantando à chuva e ao vento, andei a enganar as horas, andei a enganar as horas. Mais de mil amigos, aqui não me sinto só, aqui não me sinto só. Cantarei ao desafio, cantarei ao desafio, ninguém tenha de mim dó, ninguém tenha de mim dó.